Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. Eu vou fazer um top 10 de 10 motivos para escutar o Prorrogação. O Prorrogação fala de futebol e futebol é demais. O Prorrogação fala de futebol moderno, que é o jeito certo de se viver. O Prorrogação não gosta do Davi Luiz. E todo mundo sabe que ele é um merda. As ouvintes do Prorrogação são todas lindas. O Prorrogação, ele é gravado ao vivo e é natural. O Prorrogação fala do Arsenal. O Prorrogação fala do Botafogo também. Mais um motivo é que o Prorrogação também fala do Habib's. E todo mundo sabe que o melhor restaurante fast food que existe é o Habib's. E também queria dizer que o ouvinte do Prorrogação, ele é muito feliz. E é isso. Um abraço. Um salve pro Titashi. E um salve pro meu maior fã, o Igor MT. Um salve também pro Fernando, nosso mano aí das baladinhas e jogos ninja. Caralho, mano. Eu acredito que esse cara seja um gênio, que é bem difícil fazer isso, viu? É bem difícil, cara. Ele faz com a naturalidade, né, mano? Você acredita que ele tá falando daquele jeito mesmo, que ele é doente mental? Eu acredito que ele tenha realmente algum tipo de deficiência, mas agora, vendo, eu percebo que... Acho que é melhor não enveredar pra esse lado, não. Por que será, né? Eu acho, Krav, que você ainda tá com a mentalidade do Catum. E aí você tá com essas restrições na sua mente. Você já é. Pode ser também. Já esqueceu como Prorrogação é? Amigável, falando de futebol e do Serginho. Né? Vale constar a diferença, né? A gente gravou um podcast de homenagem pro Chapecoense e no podcast seguinte, a piada constante do podcast foi sobre morte. Não, eu tenho uma parte do Gasp que explica muito bem a diferença entre os outros podcasts que a gente faz e o Prorrogação. Uma parte que alguém pergunta: vocês têm preconceito? Aí a gente responde: não, não aqui. No Prorrogação é só isso, é só preconceito mesmo. Aqui a gente não tem preconceito, mas no Prorrogação o preconceito é forte. Hoje vai ser o primeiro dia do bolão, né? O que? Hoje é o primeiro dia do bolão. Não, não é não. O bolão começa no início da temporada. Era hoje que eu ia invocar a carta Arsenal. Não, ele começa no... Tanto que eu não fiz a contagem ainda do bolão do ano passado. Mas ele começa exatamente quando... Você tem essa regra, ô arrombado. Ele começa exatamente no começo da temporada regular no Brasil. é o cara que fez a regra e não sabe. É, caralho, tem tempo de pausa, cara. Cara, eu não sou mais o mesmo. Você não é mais eu o mesmo. Eu assisti Caio Pagani, cara, eu mudei. Caralho. Assisti Caio Pagani, velho. É, o pastor Valdomiro tá com a roupa dele aqui em mim, cara. Outra pessoa. Aí, ó, outro membro do Valdomironismo. Exato, eu também faço parte do Valdomironismo. Né? E estamos todos abençoados. Né? Caralho. Bem, é isso. Mais um podcast de prorrogação. Voltamos de férias, estamos de volta. E vamos embora. Então, pra começar o prorrogação... Você achou essa música meio boba, Lucas? Eu acredito. Porra, a mulher não para de falar, isso é caixa, isso é caixa. Porra, já entendi. Ah, meu Deus. Ai. Não... É tirado do comercial da caixa. Isso foi engraçado. Isso é engraçado, aprende, Craig. Caralho, mano. Não só fez uma piada ruim, como profanou o Baby Metal. Nossa senhora. Sabe o que eu descobri outro dia? Ah. Quem é fã do Baby Metal? Ah. Ariana Grande, cara. É sério isso ou é só a piada que sério? Você tá inventando? Não, eu tô falando sério. Tô falando sério. Eu vi um vídeo da Ariana Grande falando que é a banda... preferida dela na tua... A banda favorita. Ariana Grande que é Baby Metal. Não é possível. Eu não consigo. Ariana Grande que ela tem também um problema assim como o Lucas Claro, né? O jogador. Lá vem. Que é? Não, isso é óbvio, né? Ariana não é grande assim como o Lucas, né? Claro. Que pariu. Desculpa, mano, o podcast de prorrogação começa a gravar, eu tenho um problema mental, desculpa. Top 10 motivos pra fazer piada ruim. Exato. Caralho. Desculpa, cara, desculpa. Eu acabei de assistir o vídeo do Caio Pagano. Um salve pro TikTok. Cara. Desculpa, cara. Caralho. Ah, esse podcast não vai pra frente hoje, cara. Qualquer besteira vai ser o vídeo do Caio Pagano. Ai. Vai ser exatamente isso, cara. Então, já vamos começar logo com a besteira de uma vez. Felipe Melo se irrita com Zé Elias e dispara. Nunca fui preso. Essa notícia... essa notícia veio de uma seguinte questão. Zé Elias havia comentado que o Felipe Melo era um jogador muito violento. Aí rolou um tweet... desse seguinte Twitter aqui, Território Verde, em que ele comentou, ele falou assim, o açougueiro Zé Elias chamando o Felipe Neto de violento é de cair o Felipe cu da... Felipe Neto? O Felipe Melo, não culpe a sua internet. Caralho, é muito Caio Pagani, velho. É Pagani, mano. Tá com problemas graves, né, mano? Tá todo mundo tá retardado pra caralho. Depois daqui você vai se mudar pra viver com o Caio Pagani na ACD, mano. Deixa eu continuar. Ele falou sério, assim, mano, não indexa o jogação do Catum, por favor, cara. Mano, como não indexar o prorrogação do Catum? Se eu lancei um audiolog, eu mencionei o prorrogação e eu botei um link. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Cara, pra fazer o site inteiro e deixar a prorrogação de fora, mano. Caralho, mano. Deixa eu continuar. O Território Verde fez esse tweet mencionando o Felipe Neto e Zé Elias, e o Felipe Melo respondeu assim. Tá difícil, cara. Tá difícil, hein, agora, velho. Não, agora... Tu quer fazer um top. Não, o Crive falou Felipe Neto e agora entrou na minha cabeça esse negócio. Não, esse... Mano, a doença mental do Caio Pagani. Mas você falou Felipe Neto a primeira vez, cara. Você falou, não percebeu. Sei, o áudio vai dizer aí e como eu não vou editar, não vai ter replay pra ter certeza. Então você volta atrás e vê. O Felipe Melo respondeu o seguinte ao Zé Elias: nunca fui preso. E foi basicamente isso. Ah, o Zé Elias, ele respondeu de novo, falando: eu falei que ele tem problemas com adaptação. Isso pra você é ser violento? Aí ele falou que era pra eles procurarem um otorrinolaringologista. Legal, hein? Por que o Zé Elias foi preso, mano? Não, o Zé Elias foi preso, mano. Não, o que aconteceu foi o seguinte: o Zé Elias atrasou 2 meses de pagamento de pensão. Aí aconteceu um mandato pra ele fazer o pagamento, tá ligado? Ou ele seria preso. Exato. Aí o Felipe Melo falou isso. Mas, porra, tá rolando uma imagem na internet que o Zé Elias respondeu. Logo depois do nunca fui preso, o Zé Elias mandou: nunca fui corno. Ah, é verdade, que eu nunca fui corno. Por quê? Porque, se eu não me engano, a ex do Felipe Melo traiu ele, uma parada assim, rolou uma boa papai lá na Itália. Ah, mano, esse negócio de chamar de corno, vou mandar real aqui. Todo mundo já foi corno uma vez na vida. Ou você é, ou você foi, ou você será. Menos o Caio Pagani. É, porque esse daí ele é especial, né? Em vários sentidos. Como é que você vai ser corno se você nunca pegou ninguém? Exato. Esse é inclusive um problema que eu aderecei já em outros podcasts, inclusive do Catum. Vou fazer um anexo já. E linkar. Mas de qualquer jeito, é isso. O Felipe Melo respondeu. E eu falo, o Felipe Melo tá certo. Eu não acredito que ele seja um jogador violento. Eu acredito que ele representa a alma do esporte. Você não concorda, Iro Marx? Concordo, cara. Felipe Melo é foda. Eu já ia falar Felipe nunca... Neto, mano. Cara, essa merda tá nunca... virando 30 mil. Quem nunca fez uma torcida entrar no campo pra te quebrar na porrada, cara? Não é mesmo? Tá aqui no cadeira de plástico. Quem nunca fez isso, cara? O Felipe Melo, velho. Ele é um mito, uma lenda. Uma deusa, um maluco, uma feiticeira, velho. É sensacional, cara. O que é essa foto do Putin, Aaron Marx? Ele quebrou o braço do filho? Parabéns, Putin. Tem que ensinar o moleque a viver. Caralho. Ó, mas eu acho que a gente tem que fazer um top 10. Ser corno sem pegar ninguém. Ser corno sem pegar ninguém? Não, cara. Não, top 10 motivo pra não pegar ninguém. E o melhor motivo é: você nunca vai ser corno. Exato. Ai, caralho, mano. Caralho. Um salve pro tio Itachi. Mano, o Elon Marx, ele fixou na ideia do tio Itachi, né, velho? Todo vídeo tem, cara. Todo vídeo, mas também deve ter 3 pessoas que assistiram. O tio Itachi e a Natália, sei lá quem aí. Natália Tassoni e o mano dos Jogos Ninjas. O mal gravou todos os nomes. É o Lucas. O cara dos Jogos Ninjas é o Lucas Costa. Os Jogos Ninja. Parabéns, cara. Parabéns. É isso. Vamos embora pra próxima notícia. Na nossa próxima notícia, nós vamos comentar o que acontecerá na próxima Copa do Mundo. Será alterado o sistema da competição e agora nós teremos 48 times. E com isso nós teremos uma nova fase composta de 16 grupos de 3. E aí, a partir daí, volta a Copa do Mundo normal. Basicamente é isso, certo? Deu a bosta. Que beleza, hein? Que bosta. Carlos, como é que é o negócio do estudo da competição? Ah, então, pelo que um representante aí que tava lá na Suíça, né? Um dos repórteres enviados lá pra Suíça, que era o que o Michel estava comentando, ele falou que a FIFA, antes de da validação pra essa mudança, né? Eles fizeram 10 mil simulações. Fucking 10 mil simulações. No meio disso, eles conseguiram perceber que com 32 seleções, a qualidade do campeonato é muito melhor do que a qualidade com 48. Cara, eles precisaram fazer 10 mil testes pra descobrir. Isso era pra eles terem certeza. O mais legal é, eles tiveram certeza que 32 é melhor que 48, e mesmo assim, eles foram lá e falaram, não, 48 é o manto de 48 da coisa. Como é que são esses testes, cara? Eles pegam e colocam Zambi e Liechtenstein pra jogar? Deve ser, cara, tipo... Eu acho que eles devem fazer simulação dos times que devem entrar pela eliminatória, tá ligado? Eliminatória acho que não vai fazer mais nenhuma diferença, porque, tipo assim, só pra completar a notícia, né? A partir de 2026 vai ter reajustes nas número de vagas. Por exemplo, agora na América do Sul são 4 vagas diretas e uma sem repescagem. Vão ser 6 vagas diretas e uma pra repescagem. Depois pra América do Sul. Tá. Tipo assim, basicamente 3 times não vão pra Copa do Mundo. É bizarro, velho. Cara, na realidade, a Copa do Mundo só é o seguinte: Europa, América, e aí você coloca. Na real mesmo, é Brasil, Argentina, Uruguai, Alemanha, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha, esses times assim. É isso. Não, mas sabe qual que é o bagulho, Craig? A gente não pode esquecer uma coisa. Alguns times. É bom que tenha algumas vagas diferentes, assim. Eu gosto do sistema. Eu gosto do sistema da Copa do Mundo que já tá. Mas entende uma coisa. A Copa do Mundo, ela é em 4 anos, certo? Certo. Por isso ela é um evento muito importante. O maior evento de esportes do mundo. Então, só que tem eventos anteriores à Copa do Mundo que dão vagas pra Copa do Mundo e Sim. que também são importantes, como a eliminatória, por exemplo. Qual é a graça da eliminatória agora, já que todo mundo vai passar? Exato, exato. Eu acharia interessante... Quer ver um exemplo? Rapidão, desculpa te cortar. Quer ver um exemplo de como esse sistema é uma bosta? A Eurocopa. A última Eurocopa. Eles aumentaram o número de vagas e os jogos foram... Cara, muitos jogos foram horríveis. Sim. Com exceção dos jogos da Islândia. Cara, Portugal com 3 empates passou, velho. Sim. É. Mas é que assim, o foda é que... Você deu um bom exemplo, assim, enquanto... Eu não acredito realmente que aumentar o número de times melhore. É o que eu tava falando, tipo... Isso só aumenta a quantidade de dinheiro, porque... Realmente não faz... O que acontece é o seguinte... A longo prazo, o que acontece é que os jogos pro final... Quartas, semis e tal, eles diminuem de qualidade. Os times têm menos jogos, eles vão ficar mais cansados, eles já vêm de uma temporada inteira, correria... Todo mundo sabe como Copa do Mundo é, os jogadores já estão estressados, tipo, já vem naquela euforia toda... E aí você aumentou o número de jogos e pronto, mais merda. Entendeu? É isso que acontece. E o que acontece também é você abrir brechas pra times bons darem mole e saírem sem querer, entendeu? O que também é um outro problema. Sabe, eu sei, o cara deu mole, deveria sair e tal, mas tipo... Às vezes, sabe, aquele pênalti mal marcado que rola numa Copa do Mundo e pá, e aí, tipo, aquela merda, aquela bola do Lampard que bate no travessão, entra e ninguém dá o gol. É, vamos simplificar o jogo. Aquele Espanha e Coreia do Sul em 2002. Exato, é. Eu acho que assim, eu não gosto, Puta. Eles já fizeram o estudo. O estudo já diz que é pior. Velho. Money. Money. Mas isso daí também é aquele negócio. Foi feito com base na perspectiva da última Copa do Mundo, que foi incrível. A última Copa foi foda. Teve. Mas a gente falou isso sobre a Copa do Mundo. Foi o primeiro podcast do Prorrogação, né? Essa Copa do Mundo de 2014, ela foi aquém das outras. Porque as outras Copas do Mundo não tiveram a quantidade de jogos bons e no nível que teve a Copa do Mundo de 2014, por exemplo. Não, as duas últimas Copas tinham sido bem fracas nesse quesito, tá ligado? É 2010, tinha 2006? Tinha alguns jogos bons. 2006 foi uma boa Copa, cara, eu achei, sinceramente. Não, foi uma Copa legal, mas tipo assim. Mas como teve a de 2014? De jogos que a teve a bons, de 2002 tá que foi ruim, cara. A de 2002 teve aqueles problemas lá na Coreia do Sul, né? Teve vários problemas. Cara, 2002, cara, semifinais foi Alemanha, Coreia do Sul, Brasil e Turquia, velho. Como assim, mano? Foda. Então, Craig, mas é isso que eu tô falando pra você. Tipo assim, a perspectiva de ter mais dinheiro para a Copa do Mundo e tal, tem em vista a Copa do Mundo de 2014, que foi incrível. Quando você chegar na próxima Copa do Mundo e você não tiver essa mesma qualidade de jogos, o que é possível, bem possível, inclusive, aí você muda a história, entendeu? Sei lá, cara, eu amo a Copa do Mundo, eu vou assistir, gritar pra caralho, achar foda, é sempre a mesma história, né, mano? Mas aí, tipo, ó, eles vão aumentar o número de tempo da Copa, certo? Ou não? Sim, não, aumenta... 32, vai continuar a mesma coisa. Não, não. Aumentar o número de tempo em dias, eles vão aumentar? Não. 32 então dias vai ter 500 mil jogos, assim, tipo, o time pode jogar, sei lá... A média é 4 jogos por dia. Puta que pariu. 4 jogos não, por não. semana? Tipo, porque, tipo, não, aumentou, tipo, 2 jogos. Vão ser 9 jogos em um mês. É, basicamente o cara, tipo, vai fazer isso. 9 jogos em um mês. Caralho, mano. Quando chegar a final, é isso. Tipo, cara, tipo, o time o que problema sair, não é a final, o problema primeira. É o começo, cara. Porque então, no começo que tem muito jogo. O time que sair da primeira fase, joga somente 2 jogos. É. O time que passar, aí... fase normais de 32 times, ele vai jogar por volta de 5 jogos. 5 jogos, exato. Aí eles estão falando, tipo, ah não, o time vai jogar mais de 3, mas porra. Cara, é uma fase com 3 no início, tá ligado? Tipo, já vai dar merda. Já vai dar cara, merda. O número de jogos de compadre que vai ter nesse fase de 3 vai ser gigante, tá ligado? Vai, nossa. É errado isso aí, cara. É errado pela quantidade de jogos. A matemática não fecha, velho. Sei lá, cara. Eu entenderia eles criarem uma fase eliminatória extra, tá ligado? Sei lá, vamos criar uma fase eliminatória pré-Copa do Mundo com times que ainda... pra tentar se classificar, sei lá, tá ligado? Mas não, tipo... porra, com os times que já estão, tá ligado? Porra, é foda, velho. Cara, e tipo, umas desculpas que eles usaram foi injustiça, né? Ah, porque tem time que não consegue. Cara, você teve a chance, mano. Nossa, tem muita chance, velho. Tipo, cara, tipo, o time que não consegue é muito merda. Não é absurdamente difícil passar no... não. Nos eliminatórios, cara. Mano, o time que não consegue é porque fez muita merda. É porque é muito merda. Tipo assim, e não ou porque é... não merece estar lá também. Exato. Cara, você vê algum time que não tá na Copa do Mundo e fala, porra, esse time devia estar... Tá... A Holanda não tava na Eurocopa, certo? Sentiu falta? Não, a Holanda tava jogando um futebol merda, caralho. Aí não adianta, porra. Então não faz diferença nenhuma, tá ligado? Eu não tô nem aí pra porra do futebol da Islândia. Eu quero mais... Não, na verdade a Islândia até, velho. Vai, mas tipo... porra. Ah, mas ele se classifica com as forças dele, exato. Porra. Exato. Seja tipo a Costa Rica na última Copa do Mundo, tá ligado? Vai lá, dá o show, porra, campeão, Brian Ruiz e o caralho, certo? Vai lá, Costa Rica. Esse é o exemplo. O time era bom naquela época, tava bem treinado e preparado pra aquela Copa do Mundo e foi bem, certo? Costa Rica, sucesso. Não precisou da vaga extra pra um time minúsculo como o da Costa Rica passar, certo? Então não existe razão dentro disso daí, cara. Tipo, eu já acho que tem muito time pequeno dentro de seleção minúscula dentro da Copa do Mundo. Porque os times que importam jogam pouco. Então, sei lá. É mas isso. Mas a minha dúvida é se vale pra próxima Copa já. Ou não, ou só para 2012. 2022, desculpa. Não, 2026. Ah, tem duas Copas do Mundo decentes ainda, então. Decentes entre aspas, né? Não, uma vai ser... olha... Você já viram o protótipo dos estádios da Copa do Mundo Kuwait? É, o do Qatar é bizarro, cara, tipo... É do Kuwait ou do Qatar? É Qatar, né? Cara, não, é bizarro, bizarro. Se eu não me engano, estão falando que a Copa do Mundo no Qatar vai ser no início do ano, não vai ser no meio do ano. Sim, porque é muito quente. É, simplesmente não dá. Os caras escolheram um lugar que é incapacitado de ter futebol em um período do ano. Ah, eu acho... mas, assim, teoricamente eu acho que fica melhor no começo do ano, tá ligado? Que é férias. É, que é férias. Tá? Aqui, pra gente, né? Não, pra eles também, pô. Eu tenho... Não, tá pra recesso de inverno lá também. É, tem um recesso de inverno. A galera da Europa que tomou no cu. Acabou de sair do final da temporada fudido. Mas não, ele sai no meio da temporada. Meio da temporada. Não, a Copa do Mundo vai ser no começo do ano? Não, não, porra. A temporada termina no meio do ano. As Copas atuais, que eles saem fodidos do fim de temporada. Não, mas tá no meio da temporada. Vai interromper o processo no meio da temporada. Sim. Vai começar o ano, o cara acabou de jogar e no meio da temporada o bagulho tudo torto. Cara, eu, sinceramente, assim, eu acho melhor. O cara tá menos cansado. Físico, mas cara, tá, o trabalho tá dos times da Europa. O cara tá menos cansado, tipo, que do final da temporada onde o cara tá morto, não, tá ligado? Tá menos cansado, mas tipo, é a situação dos jogadores do Brasil. Atualmente no estado atual da Copa do Mundo. Não, sim. É que todo mundo que joga Copa joga na Europa, né? Basicamente, o problema é que, sei lá, eu tô falando do problema dos clubes, no geral, tá ligado? O jogador vem no meio de trabalho e, tipo, tem que parar no meio de trabalho, tá ligado? Mas, cara, o mais louco tá, vai certo. Ser com a Premier League, tipo assim. Não vai ter Boxing Day. Não vai ter Boxing Day, é isso, né? Não pode ter, tipo, sei lá. A Bundesliga é tranquila, a Bundesliga não tem jogo todo começo de janeiro, praticamente. Todos os campeonatos tem. Menos a Premier League. Não, a Itália tava tendo jogo. Mas não teve Boxing Day, não teve dia do Natal. Não teve Boxing Day. Isso é só. Não, mas eu tô falando, tipo, a Itália tem jogo no começo de janeiro. Tem, tipo, passou dia 6 assim de janeiro e já teve jogo agora? Porra. O problema é que assim, algumas ligas não vão ter problema. Já a Bundesliga começa, sei lá, dia 20, tá ligado? No final do mês. O bagulho é assim. Então, tipo, algumas ligas não vão ter tanto problema. Eu não sei, mas eu não sei quais as datas que eles vão escolher, mano. Vai ser janeiro. Eu queria saber, mano, como é que funciona a construção do estádio do Qatar, mano. Porque faltar mais de 8 anos pra Copa, já morreram mais de 1000 pessoas em construções, cara. Escravo não acaba. Assim, velho? Escravo não acaba. Sério, será que os caras tomam chicotadas, paradas? Com certeza. Claro que toma, hein? Não, sério, mano. Claro. Não, eu fico imaginando, tipo assim, o cara errou, o cara colocou o tijolo errado ali, e daí os caras colocam ele num pelourinho e fica arregaçando o cara de porrada. Craig, te fazer uma pergunta. Como você acha que a escravatura funcionava? Então, é mais ou menos o que tá rolando lá. É isso, essa situação. E ainda vou lembrar o Crave uma coisa, cara. Existe 1,1 bilhão de pessoas na Índia para serem escravizadas. Então eles estão tranquilos com isso. Eles não têm problema. Na verdade, já tá sendo positivo eliminar algumas pessoas. Né? No caso deles ali. Bem, Bom que isso é prorrogação. Exato. Vamos embora pra nossa última notícia. Está gol! Na nossa última notícia, nós temos a bola de ouro. Nós vamos comentar, espero que brevemente, sobre o prêmio do Ballon d'Or da Van. Não é mais Ballon d'Or, agora é FIFA The Best. Agora é FIFA The Best. É porque antes era só da France Football. O Ballon d'Or é. Ballon d'Or é da France Football. Fala com o sotaque aí. O Ballon d'Or. Aí sim, agora falou francês. Agora falou francês de verdade, né? Vamos lá. Pra francês, futebol. Tá. Vou comentar aqui. Vamos falar, tipo. Eu vou começar, vou deixar os melhores pro final, tá? O Falcão do futsal recebeu um prêmio pela carreira, certo? Ele foi homenageado lá. Merecido, Pelé do futsal. O Puskas não foi pro brasileiro esse ano. O Puskas foi porque não merecia, ano, né, cara? Não merecia mesmo, não. Foi pro. O Puskas foi bem fraco esse ano. Esse ano foi. Foi pro Mohd Fariz bin Subri, que é da Malásia. Não, e foi o mais legal, porque ele abriu o iPhone ali e começou a tirar aí fazer o download do discurso no meio da parada, tá ligado? Nossa, é muito louco, né, mano? Depois a gente teve prêmio Fair Play pro Atlético Nacional, mais que merecido. Com certeza. Toda a homenagem. A gente comentou isso no podcast Chapecoense. Toda homenagem, toda a atitude do time do Atlético Nacional. Parabéns, prêmio Fair Play. E aí tivemos prêmios de técnicos do ano. Uma foi pra Silvia Neid, da Alemanha, que... campeã do mundo. Campeã da Olimpíada. Isso. E o Claudio Ranieri. Mais que merecido. Bacana também, merecido. Não, extremamente. Eu achei que... Eu fiquei um pouco surpreso até. Porque é a... Mas você acha que o Zidane ia ganhar? É porque é. Sabe que o Tite, né? Ah, meu amigo. Você duvida desse prêmio de bola de ouro, Craig? Porra. Eu sempre espero que uma injustiça seja feita, sabe? É... Assim, não, sem dúvida o Ranieri mereceu. Ele fez um feito histórico como técnico, então merece. Carrie Lloyd ganhou como melhor jogadora do sexo feminino. Não é mesmo? E... Não importa, assim, eu não saberia falar quem foi, mas eu saberia falar que ela não merecia. Não, mas ela não merecia. Vou botar uma explicação assim. Ela é a principal jogadora do time americano que não chegou nem às semifinais das Olimpíadas. Exato. E ela passou mais da metade da temporada machucada. Isso. É, quem mais merecia era a mina que era... Você poderia, por favor, repetir, Carlos, já que você travou imensamente? O quê? Quem merecia, na sua opinião... Não vou lembrar o nome da mina. Ah, tá. É uma alemã, não é? Coisa assim. Carlos? Mas... Oi? O Carlos, ele tá com um problema de transmissão do deserto do Saara. O Carlos tá falando alemão, cara. Ele tá falando... Alô? Oi, Carlos, pode falar. Chegou agora? Estamos te escutando. Ah, tá, beleza. Certo, a conexão com o Iraque, como é que funciona aí? O que você tava falando mesmo? Não, não é com o Iraque, é com a Síria. É com a Síria dessa vez, né? Não, é com o Qatar. Qatar? Nossa. Tá mudando de lugar. Ele tá dando pedrada num cara no pelourinho. Tá, esquece esse papo da melhor jogadora. É, melhor jogador CR7. Injusto. Sim. Óbvio, né? Era o óbvio que ia acontecer, sabe? Óbvio, mas tipo, eu não acho certo, sabe? Mas tipo, essas premiações... Cara, eu não sei porque a gente discute essas premiações, elas nunca são justas, cara. Nunca. O melhor jogador de 2016 não foi nem indicado aos três melhores. Cara, é muita injustiça com o Marinho, cara, na moral. Muita injustiça com o Marinho. Porra, o CR7 já eliminou o Internacional? Já rebaixou o Internacional? Que não. Eu saiba, não. Exato. É exatamente CR7 isso. CR7 já deu uma entrevista como aquela? Puta, que merda, hein? Que merda, hein? É, mano. Mas, cara, falando sério, na moral, pra mim, o melhor jogador de 2003 foi o Luis Suárez. Sinceramente. Aí, cara, você entra num... Eu acho que foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas aí fica aquele negócio... Eu achei até engraçado que, por exemplo, o Griezmann competiu, tá ligado? Ficou entre os três primeiros. Eu fiquei surpreso que isso aconteceu. O que eu fiquei surpreso, por exemplo, o Neymar ficou em quinto, sabe? São algumas coisas que eu não entendo, sabe? Tipo, é que é foda, velho. O Cristiano Ronaldo... Você acha que o Messi foi o melhor jogador do ano? Não sei, ele ficou tanto tempo fora, como? É que é tipo... Eu não sei, cara. Eu acho que o Messi foi o melhor Cristiano Ronaldo. Mas porque eu acho que o Messi... Eu acho também, mas eu não acho que ele foi o melhor. Também não acho que foi o melhor. No caso que você tá falando, por exemplo, o Suárez foi melhor que ele. O Neymar jogou pra caralho pra mim também. Isso que é foda. O Messi jogou pra caralho, assim. Pra caralho. Discordo um pouco, cara. Hã? Discordo um pouco, cara. Tipo, ele tava indo muito bem quando o Messi tava machucado. Depois que o Messi voltou, aí ele já se apagou de novo. Eu não acho que ele deixou é de jogar bem. É que ele dá muita assistência, cara. Neymar dá muita assistência. É, eu não acho que ele deixou de jogar bem, cara. Eu acho que é simplesmente diferente, sabe? Mas você acha que o Neymar foi o melhor jogador de 2016, cara? Não sei. Eu pensando assim, não, pra mim, esse ano de 2016, não teve nenhum grande jogador que se destacou pra caralho, tá ligado? Nenhum jogador que você fala, puta, esse daí foi o grande cara do ano, sabe? Nenhum, assim. Essa lista, por exemplo, que tem aqui, das listas dos escolhidos, tem jogadores que pra mim não deveriam nem estar ali, tá ligado? Tipo, na lista tem, por exemplo, o Pogba, sabe? Tem o Ibra, tem o Pogba, são caras que pra mim não... Ah, o Ibra eu entendo, cara. O Ibra fez gol pra caralho esse ano. Ah, fez gol pra caralho, mas tipo... Gol pra caralho pra quê, né, mano? Ah, cara, tipo, foi o melhor atacante do campeonato francês, tá ligado? Ai, ele fez muito... É, ele fez, tipo, ele foi, sei lá, o quinto jogador que mais fez gol no ano. indiscutível, o melhor atacante. Eu acho ele muito melhor do que o Agüero, por exemplo. Mas você acha que ele foi melhor que o Lacazette? Acho. No campeonato francês? Lacazette nem jogou essa temporada, cara. Ficou machucado a temporada inteira. Eu não vi o Ibra fazer tanta coisa assim, não, cara. Eu acho que são números, assim, tipo o do Penaldo, tá ligado? Não, que isso, velho. Comparação com o Lacazette. Cara, são 24 jogadores, tá ligado? Eu acho que o Ibra entra nesses 24 jogadores. Não, 30 jogadores. O Ibra acho que entra nesses 30 jogadores. Mas eu não acho que é um dos melhores. Eu acho que jogador do Paris Saint-Germain não devia nem entrar. Agora ele não é, ele acabou o ano sem ser do Paris Saint-Germain, né? Ah, então ele pode entrar. Concordo com o Fred. Mas ele é do Manchester United, então não pode entrar. Então não pode entrar. A conta que ele faz, né, mano? Mas, por exemplo, entrou o Pogba, que pra mim não sei, tá ligado? Sabe quem não entrou? Alexis Sanchez. Não, desculpa. Alexis Sanchez entrou sim. Ele não entrou no Ballon d'Or. Jogador do Arsenal não podia entrar também, não. Entrou o Sanchez e entrou o Ozil. O Ozil não entrou. O Ozil entrou sim, mano. Claro que entrou, velho. Me lembro, gente. Claro que entrou, tá aqui na lista, mano. Dos 30, entrou sim. Tô falando pra você, entrou, ó. Tô com a lista inteira aqui. Ó. Vardy, Sanchez, Pogba, Ozil, Neuer, Mahrez, Kroos, Iniesta, De Bruyne, Bale, Agüero, Buffon, Ibrahimovic, Kanté, Lewandowski, Modric, Neymar, Payet, Ramos e Suárez. Essa é a lista. Como é que é? Porra, não dá pra falar de novo? Não, não é pra falar a lista de novo, você é os 30. Ó, os que eu não concordo, Agüero, não concordo. Não acho que foi um dos melhores jogadores de 2016. E acho também que jogador do Manchester City não pode ser chamado. Tirando não, o nome do Felipe Coutinho. Tava na lista? Não. Felipe Coutinho não tá na lista. Nomes que a gente conhece que não tá na lista são vários. Mas é... Ó, foi De Bruyne... Você acha que o Pogba jogou? Não, acha que o Pogba jogou, velho. Aubameyang tava na lista? Não. Também não. Não, o Aubameyang jogou pra caralho. É, esse é um cara que jogou muito mais que o Ibrahimovic. Sim, pra caralho. Que não tá na lista. O Aubameyang jogou pra caralho. O Aubameyang eu tava cogitando pra bola de ouro, inclusive. O Aubameyang jogou muito. Pra bola de ouro mesmo, assim. Muito. Tipo, pra mim, agora que você lembrou, me deu um branco momentâneo quanto ao Aubameyang. O Aubameyang tava entre os três primeiros na minha lista. Dentro do que o Aubameyang é um nome... Andou muito bem, podia estar. Tinha Douglas Costa no canal. Mas ó, cara, tipo, o mais absurdo pra mim é a lista do melhor time do ano. Ah, o melhor time. É escroto. Ah, esse daí nunca acerta o melhor time do ano. Não, pega essa lista, cara. Tá aqui, tá aqui. Neuer, ó, 4-3-3, ok? Neuer no gol. Marcelo, Sérgio Ramos, Piquet, Daniel Alves. Neuer se destacou pra caralho esse ano, velho. Sério mesmo. Neuer. Cara, não aguento mais ver o Neuer. Olha. Neuer, aí tem Marcelo. Todo podcast escuta esse nome no começo, velho. Neuer. Não, o Marcelo acha. Marcelo acha. Marcelo tudo bem. Marcelo acha ok, tá tranquilo. Agora Daniel Alves, não acha? Não, nunca Daniel Alves. Nem o Piquet. Nem o Piquet, não, nem o Sérgio Piquet, Ramos. Mano. Nem o Sérgio Ramos. Não, sério, mano, o Piquet nem bom zagueiro é, velho. Nossa senhora, velho. Sérgio Ramos, eu tô entendendo. Não, o Sérgio Ramos... Mas o Pep jogou melhor que o Sérgio Ramos, velho. Vai tomar no cu, cara. Não, eu até entendo por ele de, assim, fazer gol no final da Liga, fazer gol no final da Champions, rolar uma dessas porra, tá ligado? Agora, tipo, eu acho que o Pep devia estar no lugar do Sérgio Ramos. O Pep jogou melhor que o Sérgio Ramos, mano. Muito melhor que o Sérgio Ramos. Muito. Não é pouco não, viu, cara? O Pepe é melhor que o Sérgio Ramos. Ele é melhor que o Sérgio Ramos e que o Piquet juntos, inclusive. É que, mano, tipo, o fato do Sérgio Ramos fazer gols decisivos, tipo, ofusca muito o zagueiro ok que ele é, tá ligado? É bem ok, viu, pra minha opinião. Não é... Tipo, ele tem um bom cabeceio, ele tem raça, mas ele não é um zagueiro talentoso pra caralho, mano. Não é mesmo, não. Ele não tira a bola, não dá corte, não antecipa. Ele não faz tanto isso, cara. Não, ele é muito... Cara, o Piquet é ruim, inclusive. Piquet tem a Shakira, né? Não, é, o Piquet, a única coisa boa no Piquet é pegar a Shakira. Não, tem duas, né? Tem a Shakira e o Mascherano, que é Mascherano que faz ele estar aí nessas listas. Nossa, nossa senhora, cara, não existe motivo pra isso, cara. É, o Daniel Alves também, cara, é outro que tá ali pra tá, velho. Cara, por que o Daniel Alves? Não sei, cara. Ele entrou, tipo assim. Eu não sei, ele já não tava na melhor fase. Ah, velho, o Diego botou no automático, cara. Eles colocaram. Mano, essa lista é piloto automático. Essa lista foi completamente piloto automático. Não, velho, quer ver a bizarrice? Mas olha o ataque. Se não fosse o Daniel Alves, quem seria? Aí nesse quesito eu acho que o Cavarral podia entrar. O ano o Cavarral é bom. Como lateral do Real Madrid. Pensando em quem poderia entrar na lateral direita, cara. Talvez o Carvajal, cara. Talvez o Carvajal. Eu tava pensando... Tem alguns caras que eu acho que foram melhores durante o ano, mas eu... Estou pensando seriamente. Pra mim é o único, tá ligado? Assim, não falando que o Daniel Alves tinha que estar, mas tal, mas por ser lateral direito, depois que o Lando tá fazendo uma grande temporada nela assim, tu fica meio ofuscado. Mas quando eu tô falando, por exemplo, no Partizaga tinha que ser, sei lá, Chiellini e Godin. Não, tinha que ser, sei lá, não, não. Bonucci e Pepe. Bonucci, Pepe. Cara, até o Marquinhos, velho. O que o Bonucci jogou na Eurocopa, cara? Bonucci, velho. Foi demais na Eurocopa, cara. Bonucci e Pepe, mano. E jogando bem pra caralho na Juventus também. Também. O Bonucci tomou o lugar do Chiellini, que tava jogando muito. Vamos lembrar isso. Bonucci é muito bom, cara. É o melhor zagueiro lançador que tem do mundo, é o Bonucci. Não, ele tá atrás do Hummels. Do Hummels? O Hummels não tá tão bem assim, não, mano. Esse final. Não, mas o Hummels é tapa de trivela, velho. Mas a segunda metade do ano do Hummels é muito. Me diz outro zagueiro que dá tapa de trivela. Deve ter mesmo. Kojiro Rueda. Esse Kojiro Rueda. Kojiro Rueda era atacante. Ele era atacante, cara. Mas se botar na zaga, tá lá, né, mano? Porra, se botar na zaga, tá fazendo dele, velho. Não, o zagueiro que dava tapa assim, que a bola fazia a curva, tinha o Matsuyama, cara. Ele jogava pra caralho. Matsuyama? Nossa, o cara lembra os nomes dos caras certinho, né, mano? Porra, cara. É foda, mano. O capitão dos quase é foda. Parabéns, velho. Parabéns mesmo. Cara, lateral direito é que tem caras que, por exemplo, eu acho que jogam pra caralho, jogaram pra caralho, fizeram temporadas ótimas e que nunca vão ser lembrados, tipo o Fabinho, sabe? Minha opinião. Sabe, que você sabe que eu tenho uma opinião. Vocês sabem quem que eu tô falando, mas eu não vou mencionar porque vão falar que eu tô forçando. Quem você vai falar? Pode falar, Bellerin. Bellerin? Ele é só um, velho. Bruno. Ai, cara! Com certeza! Com certeza! Bruno, sim. Quem que eu falo? Isso desconsiderando o Douglas. Desconsiderando o Douglas. Não, mas o Douglas. Olha, o Douglas que tinha que estar aí era Doug Mito. O Doug Mito tinha que estar na seleção. Doug Cachaça. Não, mas é sério, mano. Eu acho que o Bellerin joga muita bola. Mas o Bellerin fez uma ótima temporada. Que agora mas é ele, então, mas ele é que assim, ele não é o craque, assim, mas tipo assim, a posição de lateral direita tem muitos poucos caras. Muitos poucos caras. Mas o Bellerin jogou muito bem esse ano de 2016, Greg. Eu concordo com você. Jogou muito bem. Os jogos da UEFA, inclusive, jogou muito bem. Mas é que. Porra, o Bellerin, quem vai dar prêmio pra Bellerin, caralho? Né, mano? É assim que funciona. Agora a lista, é isso que é foda, mano. A lista do meio de campo tem Iniesta, Kroos e Modric. Tu não vai falar muito desses três, né? Cara, eu tenho um problema que assim, Kroos eu não sei porque tá aí. O Kroos jogou bem. Que isso, mas, o Kroos jogou muito, cara. Não, mas, cara, eu não tô entendendo. Mas o Kroos jogou muito. Eu contesto mais o Iniesta, que é craque pra caralho, mas não jogou isso. O Iniesta joga pra caralho, há 5 anos atrás também. Mas, tipo assim, olha só, o que eu tô falando é o seguinte. A lista tem o seguinte, tem uma caralhada de jogador do Real Madrid, um caralhada de jogador do Barcelona, e é sempre assim a lista, tá ligado? Inclusive, a lista não, mas... é só jogador do Real Madrid, do Barcelona, tem um jogador da Juventus e um do Bayern de Munique, essa é a lista. Não, e um do Atlético só. Eu concordo contigo, mas... Ah, é verdade, o Griezmann nem foi pra lista, o Griezmann, né? Não tá é na isso lista. Que eu tô falando, a bizarrice é tão grande que o Griezmann tá entre os três primeiros. E ele não tá na lista. O Griezmann tá entre os três primeiros, mas não tá na lista. Mas olha só, a lista ela é meio incoerente pra mim, porque assim, eu entendo você querer colocar... O Kroos joga muito, ok? O Kroos joga muito, o Modric e o Iniesta. Mas pra mim, no ano, você faz uma lista de melhores caras, faz uma lista, ranqueia esses caras, tá lá esses caras, e aí o melhor time não corresponde com essa lista, entendeu? Que é isso que aconteceu, tá ligado? A lista, tipo, a lista não tem Neymar, que tava no top 5, a lista não tem Griezmann, sabe? Tipo... É que aí é complicado também, porque são os três caras no ataque só, né, mano? Alguém tem que ficar de fora. Mas você mereceu o Suárez, pela lógica. Se o CR7 é o melhor pela jogador lógica, do mundo... Pela lógica, os três primeiros são os melhores, automaticamente, o ataque deveria ser o quê? Griezmann, Cristiano Ronaldo e Messi. Exato. Pela lógica, seria isso. Não, até porque o joga muito mais centralizado e centroavante do que o Cristiano Ronaldo e o Messi. É. Sim. O que me assusta, por exemplo, caras que fizeram temporadas como o Payet. O Payet já tá na lista dos 30, né? Ele apareceu. Payet, Mahrez tá na lista, Kanté tá na lista. Mas, por exemplo... Por mais que o Modric e o Kroos também fizeram, mas meio campo, Felipe Coutinho e Payet deveriam estar, tá ligado? Eu acho engraçado... Cara, eu acho que o Kanté podia estar na lista dos melhores jogadores de todos, né? Podia estar. Podia. Cara, o primeiro volante podia. Um jogador que foi esquecido, jogador salvou o Real Madrid a temporada inteira, foi o Casemiro, velho. Salvou. Sei lá, né, mano? É que é meio complicado, tipo... Porra, o Casemito... Vai dizer que ele não salvou o Real Madrid? Salvou, eu sei que salvou, mas é que, tipo... Não só salvou... Mas aí, questão de justiça, Kanté ou Casemiro? Eu acho que Kanté é mais justiçado. Eu acho que Kanté é mais... Concordo, mas o Kanté tá na lista pelo menos dos 30. Entendeu? O Pogba... Eu acho que ele podia estar na lista do melhor time, de verdade. Concordo. O Kanté podia estar na lista do melhor time. Mas olha só... Vocês estão falando absurdo, cara. Quem botou o Messi no bolso? Sabe outro cara que eu acho que podia estar na lista? Outro cara que vocês vão achar, nossa, que absurdo, não sei o quê. Eu achei ele o melhor meio-campista da Bundesliga, Mkhitaryan. Eu acho que tá na lista dos 30 melhores, talvez. Não, acho que não, velho. Talvez, cara. Lista dos 30 melhores, Mkhitaryan podia estar. Se você botou o Pogba nessa lista... Não, o Pogba não fez uma temporada tão boa. Não, o Pogba fez uma temporada pior que ó, a gente falou, Aubameyang, Mkhitaryan. Cara, Casemiro. O que o Pogba jogou na Eurocopa, mano? Nada. Porra nenhuma. Nada. Exatamente isso. Quem devia estar nessa lista era o Fellaini. Calma. Cara, calma. Nem fudendo, né, mano? O Fellaini é muito ruim, cara. O Douglas Costa, vocês acham que podia estar? Não. Não. Você nem jogou, colocando. Cara? Só joguei o nome. Tava machucado. Não, jogou a temporada de 2016, só não... Quase nada. Tava machucado a maioria do tempo. E mais o final, o começo ele jogou, o primeiro semestre. O que mais a gente tem aqui? Olha só, a gente teve só dois goleiros. Sabe os caras que poderiam estar? E aí eu não tô falando por falar, não. Dele Alli jogou muito essa temporada. Eu não acho, Erickson. Os melhores meio que... Melhores, acho difícil dele. Ah, mano, o Erickson é o cara mais injustiçado do futebol mundial. O cara joga demais, bate falta, dá lançamento, porra, coloca ele... na cara do gol, dribla bem. Visão zero do Erickson. E ninguém fala nada pro cara. Visão zero. Ninguém dá um fuso pro Erickson. É, ninguém vê o Erickson jogar. Ninguém liga pro Erickson jogando. Joga muito. Joga muito, concordo com você. O Erickson joga pra caralho, ninguém dá liga. Eu achei que nessa lista ia estar o Draxler. Eu achei que ia estar, não porque eu tô pedindo pro Draxler estar. Eu estou falando, eu achei que ia estar por ser o Draxler, tá ligado? Pô, liga pra o Mario Götze. É, foi o Mario Götze. Em 2014 ele tava, mano. Caralho. Vou dizer uma coisa, do jeito que o Nice tá jogando na França, daqui a pouco você vai ver o Dante aí. na lista. Você viu o Balotelli, velho. Balotelli, moleque. O Balotelli não é titular. Não, mas o Balotelli tinha que estar em todas as listas. O Balotelli não é nem titular, mano. Velho, Balotelli... Imagina esse ataque, a Luiz Chulapa, Balotelli e Didico. Douglas Cachaça. Douglas Cachaça. Ah, esse, ele vem só de trás armando. É. Porra. Ou, como que o Gabe Jesus não tá nessa lista, cara? Como, cara? Como que o Moisés não tá, mano? Como que cara, eu mandei a foto aí do pessoal da... Da seleção da CL, velho. Dá uma olhada aí, ver se não é muito melhor, velho. Porra, tem Leandro Donizete, Sassá. Sassá, porra. Sassá joga, mano. Sassá, olho de belga. Cadê? Bem, é... O que mais vocês têm pra discutir dessa... É que essa... Mano, todo ano... Nada, todo ano. Nada, velho. Só fala uma coisa. O melhor goleiro do mundo esse ano foi o Jadilson. E depois foi o Sidão. O melhor foi o Danilo, caralho. Foi o Denis, pô. Denis não, velho. Denis, caralho. Não, e todo mundo sabe que o melhor jogador do mundo foi o Ganso, velho. Todo mundo sabe. Você já viu o Ganso marcando o Marcelo, mano? Na hora. Ó, oh, cara. Ganso, cara... Sério, na moral, tem como não. Um mito. Joga, como é que é? É um jogador diferenciado. Jogador diferenciado, é finesse pra tocar. Ó, cara, Ganso está pro... Ganso marcando o Marcelo está como o Lan marcando o Bernard. Caralho. Bem, então é isso. Vamos embora, bora falar de... Futebol, que é o que há. Então bora falar de futebol, estamos atualmente no mini recesso de algumas ligas, algumas estão acontecendo, certo? Mas a maioria está na parada, inclusive o futebol brasileiro está parado até, não sei, que dia começa os estaduais? Não importa. Não importa, como todo ano prorrogação vai tacar o foda-se pros estaduais, não é mesmo? Amém, né? Continue assim para sempre, né? É. Cara, a gente tem mais o que fazer também, né? Olha só, vamos começar falando. Tipo, assistir a primeira etapa do CBLOL. Exato. Muito mais importante. Não é mesmo? Apesar de o LOL atualmente estar com vários problemas de balanceamento, não é mesmo? Temos vários problemas a serem corrigidos. O que é o Dax e Santos contra Red Kennedy e Pain Game, cara? Nossa senhora. Pegou um jogo muito aleatório, né, mano? É a batalha dos egos, né? É BRTT de volta contra a PEN, né, mano? É isso aí. Caralho, olha que só. Que acabou, né? Vamos continuar com o futebol. Vamos falar de futebol. Olha só, Premier League passou Boxing Day, passou tudo. Estamos agora... E eu tô numa situação... numa situação preocupante. O Chelsea tá com cara de campeão agora. Isso é um problema. É foda, né, mano? É foda. E todas as previsões com o Guardiola foram foram certas, né, velho? Que legal. Foi. Guardiola frustrado, cara. Que legal, cara. Cara, a gente não erra contra o Guardiola, velho. Mano, não tem como errar, cara. Cara, eu tô, assim, sinceramente, cara, eu não acho ele um mau técnico, mas eu tô cada dia mais convencido que ele era muito dependente do Messi, cara. Muito dependente do Messi. Não é dependente só do Messi, dependente do Barcelona inteiro. Entendeu? Na época, cara. É tipo, cara, tinha muito jogo travado que o Messi ia lá e resolvia o jogo, mano. Muito jogo assim. Muito. Ele não tem mais esse jogador. Nem no Bayern ele tinha. Sim. Cara, eu começo a acreditar nisso porque no Bayern de Munique foi só campeonato alemão, certo? Na Premier League não vai ser... Assim, muito... foram bons campeonatos alemães. Tipo, ganhando o campeonato daquele Borussia do ano passado, o time teve que jogar muito bem, jogava realmente, mas porra, ele sempre foi eliminado da Liga dos Campeões, cara. Então, mas foi eliminado da Liga dos Campeões. Outra coisa, o campeonato alemão comparado com a Premier League, né, existe uma diferença, certo? E atualmente, certo, na Premier League a gente vê essa diferença. Uma coisa que eu achei curiosa, eu não sei se vocês lembram disso, é quando o Guardiola chegou, o Yaya Touré tinha falado que ele ia sair do Manchester City, que não dava pra ele ficar, certo? Ele acabou ficando e nos primeiros jogos ele não estava jogando. Estava jogando só o Fernandinho, o Fernando e outras opções. A partir de determinado ponto, o Yaya Touré voltou. E voltou meio que... O Guardiola meio que engoliu um seco pra ele ter que jogar. Vocês ficaram sabendo disso? É porque o primeiro jogo que ele entrou ele fez 2 gols, não me engano. Foi. E aí o que acontece é o seguinte. O Guardiola não gosta do Touré. E o Touré não gosta do Guardiola. Mas parece que o time gosta do Touré, né? E é um fato. É o time que gosta do Touré. O futebol que gosta do Touré. Exato. Até porque ele joga pra caralho, certo? E o futebol não gosta do Guardiola. E o futebol não gosta do Guardiola, aparentemente, né? E aí o que acontece é que ele está sendo obrigado a jogar com o Touré. Né? Isso pra não mim... Não tá obrigado, mano. Ele não tem o que falar. Não é obrigado. Ele falou, mano, não tem como eu tirar o cara do time. Eu exato, não gosto do cara. Mas isso não é ser obrigado. Ele é, tipo... A situação obriga ele a isso. Tipo assim, ele tem que jogar com caras que ele não queria e de um jeito que ele não queria, entendeu? Tipo, ele tá tendo... E ele tá tendo que se adaptar a situações de que... Meu, essa molecada aí, o De Bruyne... Às vezes o De Bruyne faz uns lances geniais, né? E às vezes eles não estão afim de jogar, cara. Mas tem caras que nunca estão afim de jogar. Chama-se Sterling, por exemplo. O Sterling nunca tá afim de jogar, né, mano? É. Eu realmente, quando achei que o Guardiola ia pro Manchester, ele falou, pô, Sterling reserva. E não é, cara. Não. Cara, na moral, eu prefiro, sinceramente, mano, tô preferindo Jesus Navas é Sterling, porque não dá, mano. Pelo menos o Jesus Navas faz jogada de linha de fundo e cruza, mano. O Sterling só perde gol, velho. Sim, vocês chegaram... Acho que vocês assistiram o jogo do Liverpool com o Manchester City, né? Assisti. Com o Sterling jogando na direita. Geralmente o Sterling... Engraçado, no City geralmente ele tava jogando variando os lados, né? E é isso que eu acho estranho. E, tipo... eu sei lá, cara. Pra mim foi... todo mundo tava esperando a batalha de Klopp versus Guardiola agora no... O Klopp fez o que todo técnico que ganhou do Manchester City fez esse ano. Travou o jogo. Acabou o Manchester City. Sim. Foi exatamente isso que ele fez, cara. Cara, eu achei engraçado, velho. Só isso. Tipo, eu gosto de ver como o Guardiola não consegue... Como eu posso dizer? O Manchester City e o Guardiola como técnico não consegue achar soluções dentro do time. E ele não consegue responder as coisas. Ele tenta achar soluções e de repente... Sabe o que é foda, cara? O futebol dele, do Guardiola, e ele muda tanto e eu não consigo entender às vezes o que ele tá tentando fazer, cara. Às vezes não faz sentido. Eu não entendo o meio de campo, o que ele quer. Porque uma hora é uma coisa, uma hora é assim, Sterling pela direita, De Bruyne no meio e vamos. Outra hora é De Bruyne na ponta, Sterling no meio e eu não sei porquê, entendeu? E nada dá certo. Em alguns momentos nada dá certo, sabe? Tipo o último jogo contra o Tottenham. Ah, cara, foda-se. O Guardiola é o caralho. Os comentários do Euromarx, cara, são maravilhosos, velho. São maravilhosos. O comentário do Euromarx, cara. Eu gosto como ele embasa os comentários. Tipo assim, nossa, foda-se. Que incrível. Bem, quanto às outras perspectivas, Arsenal, Crive? Quarto. Pior que é mesmo, cara. Pior que é mesmo. Vai não, ser. Tipo, ele tá em quinto agora, mas... Porra, esse ano tá foda. Tá lutando forte como com o Manchester City. Como o Manchester City só ladeira abaixo, então é quarto lugar, então. É foda, mano. Você não tem nada pra falar do Arsenal? Não tem nada outra coisa? Ah, mano, tem a parada de que o Ozil só fica se o Arsene Wenger ficar, né? Nossa, é verdade, você mandou isso, né, mano? Mandei. Ah, isso é um problema. Caralho. Isso não é um problema, isso é um apocalipse. É um apocalipse. Você tá entendendo que esse cara nunca vai sair do time? Nunca vai sair caro. Cara, Crave, é a razão, tipo assim, os jogadores amam o Arsene Wenger, a torcida ama o Arsene Wenger, velho. Você ama o Arsene Wenger. Você só não sabe. Exato. Tô começando a achar, cara. Crave, essa é a realidade. Cara, eu vi. Cara, eu tô cansado de ver torcedor do Arsenal. Vídeo do YouTube falando, mas qual foi o técnico que conseguiu a Premier League invicta? Qual foi o técnico? Foi o Arsene, não pode tirar o Arsene Wenger. Eu não me conformo, mas é a realidade. E se o Ozil, cara, o Ozil falar isso, esse tipo de coisa, meu, só saio se o Arsene, se o Wenger sair e tal, é um reflexo de que, tipo, os caras... Ele deve ser um cara muito gente, por que ele tem a cara de velho chato? Ele deve ser muito gente fina, né, mano? Porque não é possível. Os jogadores devem adorar ele, velho. Deve não, ser mas isso. Uma coisa, cara. Sabe aquele lema da torcida do Corinthians? Que a gente não vive de título, vive de Corinthians? Ah. O Arsenal é a mesma coisa, cara. Não vive de títulos. Vive de Arsene Wenger, mano. Exato. O Arsenal não vive de títulos, vive de Arsene Wenger, cara. Não vive de Champions, vive de Arsene Wenger, cara. Não, você atualmente é igual. Cara, Champions eu até entendo não ganhar, porra. Mas, porra... Ganha um ano do campeonato inglês, não aguento mais, cara. Quantos anos já são? Ah, mano, tipo, foi 2003, 2004, né? Ah, nossa. Velho, esquece, eu tô mais bizarro. O Arsenal, ele... Cara, o Arsenal... Faz 12 anos. O Arsenal não pode nem mais ser chamado de Palmeiras da Inglaterra. Que agora o Palmeiras ganhou o título e o Arsenal não. É, o... Cara, calma, peraí. O Arsenal ganhou qual o último título? FA Cup do ano retrasado. Ah, tá melhor que o Liverpool? Tá melhor que o Liverpool? Ah, mas pelo menos você tem um... Mano, mas tipo assim, você... o Liverpool, você pelo menos tem uma perspectiva, tá ligado? Eu tenho o Klopp. Não, a desse ano... Você não tem a perspectiva tem, mais. Tem o técnico mais gente boa que existe. Mano, o Liverpool tem a perspectiva... Esse ano, por exemplo, ainda vai disputar o título. Tá disputando com o Chelsea, pelo menos. É, tipo, você acha que vai disputar, tá ligado? Não, eu não acho. E o time tá melhorando a cada ano. E o time tá melhorando a cada ano. Sim. E tá indo bem, tá ligado? O Arsenal tá sempre estagnado, mano. Não aguento mais isso. Tomar 3-0 do Bournemouth. Não aguento mais, cara. Não aguento mais pegar o Bayern de Munique, não. Não aguento mais. Eu ainda prefiro o Bayern de Munique. Eu ainda prefiro o Bayern de Munique do que o Barcelona. Eu acho melhor porque não tá uma goleada tão feia assim. Mas perde. Foi triste. Não tô uma goleada tão feia. Eu não aguento mais, eu tenho pesadelos com o Kondogbia até hoje. Kondogbia, que jogador incrível. Onde tá o Kondogbia mesmo, Euromarx? Eu morreu, não? Não morreu. Tá no caixão. Tá no caixão. Junto com o DP. Tá no caixão. Caralho. Tá no Inter de Milão. Ele morreu mesmo, Inter de Milão, velho, na moral. A Inter de Milão morreu mesmo, velho. Vocês viram que o Vettic foi pro Sevilha, velho? Que ele renasceu, velho. Caralho. Não aguentou mais, né, cara? Não, na verdade ele viu um garoto talentoso, Ganso. Cara, ó. Exato. Exato, cara. Você lá tava vendo um outro antes, né, chamado Gabigol. Mano, italianão, moleque. Negócio é italianão. Ó, mas na moral, mano, como eu sou modinha... A gente podia escolher um novo time pra eu torcer aqui na Inglaterra. Modinha? Tem que ser... Não, é, tem que ser um mas time... Mas tem que ser um time assim, ó. Tem que ser, sei lá, ó, West Bromwich. Torço desde 1950. Não, não. West Bromwich não, velho. Não, se o West Bromwich ganhar do Tottenham, talvez, no próximo jogo. Mas é... Não, deixa eu ver. Eu tô tentando, vendo aqui qual time você poderia ser torcedor modinha. O Tottenham não poderia... Não, Tottenham é muito rival, seria muito traição, Quarto. Seria muito traição. E o pior, mano, eu torço pro Arsenal de verdade, mano. Everton. Dá pra ver, cara, você falando que não aguenta mais. É, verdade. Everton, Crave. Lukaku. Everton é uma boa. Não, você quer ser o quê? Você quer ser modinha? Não, porque o Everton não é modinha. Modinha eu estou sempre pro Chelsea. Ou Manchester City. Leicester, cara, Leicester. Paris Saint-Germain. Torço pro Leicester desde o ano passado. Exato. Não, Paris Saint-Germain é uma boa, cara. Já sei também. Paris Saint-Germain não dá. Não, cara, vamos continuar com o Arsenal mesmo, cara. Nice, torce pro Nice. Watford. Cara, tipo, toda vez que eu penso que eu torço pro Arsenal, eu lembro que o Carlos torce pro Botafogo, aí eu me sinto melhor. O Botafogo não foi tão mal assim no último ano. É, mas foi só Libertadores, velho. E aí só pegou o Bayern de Munique. Espera pra Libertadores. Cara, o Watford, cara, eles têm um alce no escudo. O que é Bayern de Munique perto de Oshipato? Defensores Del Chaco, tomando pedrada no escanteio. Não, cara, cobressal no jogar no meio do deserto. Cara, eu... Ô, Crave, por que você não torce pro Nice, do seu ídolo Balotelli? Já sei, cara, legal. Nice é bacana, hein? Você tem um Balotellizão, sinistro... Por favor, pronúncia correta, Nice. Nice. O Nice. Balotelli. Lyon. É assim. Como é que é? Os times franceses são assim. Como é que é o Olympique de Marselha em francês, Cry? Olympique. Não, com o Juninho Pernambucano? É. Exato. É a única maneira certa de falar francês. Exato. Ah, não sei, cara. Eu não aprendi essa palavra ainda. Olympique de Marselha. Olympique de Marselha. Montpellier, Giroud, Lacazette e Mônaco, como é? Monaco, Bordeaux, pintou e Bordeaux. Caralho, nossa, aqui é muita piada engraçada, né, cara? É, cara. Mas como é que é a Olimpíada de Marseille em francês mesmo? Eu não sei, cara, deve ser Olimpíada de Marseille. Olimpíada de Marseille. É, acho que é tipo isso, mas eu nunca não poderia falar essa palavra. Pô, falando de falando de futebol francês e tal, e coisas bonitas e tal, eu fiquei muito, ó, eu fiquei com triste e feliz ao mesmo tempo com uma coisa. Vocês viram o casamento do Luquita, velho? Luquita casou? Luquita casou, velho. Eu vi o casou? Vídeo inteiro. Casou? Não, tem que ver quem é a vida. Eu vi o vídeo inteiro do casamento do Luquita, velho. E aí o vídeo inteiro... Sério mesmo, cara? Sim, claro. Porque o vídeo inteiro foi um mix de alegria por ele estar feliz e tristeza por saber que eu nunca vou poder estar ao lado dele. Você recebeu um convite do casamento com letras douradas? Do... Não, se eu tivesse recebido, eu tinha ido. Chocou na cabeça de ler, sorriso rabiscado no verso, ele disse que meu amor eu confesso. Tô largando você, Lucas. Não, cara, eu... Putz, eu gostaria de... Aí logo depois de isso aí, o Lucas foi pro bar cantar garçom. O bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas prenda atenção, por favor. Mano, a pessoa casou, velho. É foda. Mano, é foda. Eu fiquei muito. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Sabe, deixei um pedaço. Meu grande amor hoje vai se casar. Ah, eu sei que assim, cara. Eu assisti o vídeo inteiro do casamento. E foi um casamento muito bonito, sabe? Deixei pedaço do seu coração. É, foi muito bonito. O Lucas tava muito bem vestido, sabe? Terno, duas tapas, colete e tal, barba belíssima. Aí, cara, essa formatura que o Lucas vai não é formatura, não, cara. Ele vai se beber da vez, vai embriagar. Não, eu vou encher a cara de tristeza por não poder ter mais o Luquita, velho. Se ele pegar no sono, deite ele no chão. Velho, a mina nem é tão gata. Não importa, cara. O Luquita, ele é um homem do coração bom. Ele é puro. Ele vê o coração. Ele vê o coração das pessoas. Ai, na boa, a mina com o Kaká tá agora muito mais gata. Sabe um cara que vê o coração? Procura aí, Leandro Damião. Eu tô ligado já, né? Velho, o não. Belo não tá mais loiro, não, viado. Ô, você quer ver o. Não, vou ficar com o Leandro Damião, tô ligado não. Procura aí. Ele vê o coração, cara. Ele vê o coração, né, mano? O Eru! Cara, sabe um cara que vê o coração também? O Trilhas. Nossa, para. Porque o ali, Eru, velho. O que aconteceu que o Belo não tá mais loiro? Não sei, ué. Como assim, velho? Você financia o tráfico pra ele, velho? Cara, depois daquela história de tênis, ele não fala mais comigo. Nossa. Olha, bom. Caralho, meu Deus do céu. Tem alguma coisa pra gente comentar além do futebol mundial? Sei lá, cara, acho que não. Acho que não, parado, futebol... Tá tudo parado, tem nada hoje. Tá tudo parado, não tem mais nada, né, mano? É, é mais ou menos isso. A gente pode ficar aqui falando em francês. A gente pode. Caralho, que encerramento podcast mesmo. Casamento. Não, vamos. Não, vamos pra arte do rolinho e vamos chegar no final do podcast. Se um dia a gente vai ter um vídeo que fala pra vocês de verdade, porque eu tô mentindo pra vocês aí faz uns 3 podcasts. Não, eu sei que você tá fazendo aula, eu acho que você não tá aprendendo, é só isso. Até porque você colocou no post do Catum, lembra de pagar o boleto. Mas eu lembrei, pô, foi uma boa. Foi uma boa. Valeu colocar no site do Catum? Valeu por você, ô... Boletou. Boletou. Falar roleto. Caramba, cara. Cara, é francês, tudo que você precisa aprender. Mas não é pagar, mano, é payer. Payer? Mas aí payer. É o jogador. Mas aí você tá cobrando o boleto, não é? Cobrando não, a falta dele. Payer le boleto. Não. Vamos embora pra parte do rolinho que vocês encontram. Payer le boleto. Para de falar, ó, arrombado! Arthur do rolinho. Puta que um pariu. Mas é um bando de... Puta que um pariu. Sabe que, você sabe que não existe arte de rolim na francês, né? Chama-se Lenilson Show. Lenilson Show. Foda. Que traduzindo pro português seria o show de Zidane. Caralho, mano. Vamos embora, gente. Pelo amor de Deus, vamos pra arte do rolinho. Caralho, essa foi foda. Vamos pra arte do rolinho. Começa mais uma Arte do Rolinho. Os lances, as jogadas, os rolinhos, as canetas. É o Pana Show, aqui no Prorrogação. Então vamos embora para mais uma Arte do Rolinho. Que momento que é esse, Carlos? É um momento mágico e maravilhoso. Olha só! Esse daí sabe do que ele tá falando, hein? Não, é Magique e Mervelinho. Não consegue, né? Trebian tá treinando bem. Trebian é muito bem, tá ligado? Eu tô ligado. Mestre Goku, é muito bem, tá ligado? Por favor, o Crash, patente essa frase. É. Então, nesse momento, que a arte do rolinho, o que acontece no momento da arte do rolinho, Fábio Faria? Ou Kraiver? Bom, nesse momento, você. É. O Carlos escolhe dois lances, não é? Não, não. Primeiro, você manda e-mails ou comentários, certo? Ah, é verdade. Pô, mas a gente não recebe tanto que eu acho que nem vale a pena falar mais. Igor MT conta... É verdade. E agora a gente fez o top 10. Olha só. Igor MT, prorrogação 91, mandou um e-mail. Ah, então esse é o e-mail. Esse... Manda aí e-mail e comentários. Da prorrogaçãocast@gmail.com, correto? Exato. Você também pode mencionar a gente no Twitter, Twitter de prorrogação, conversar com a gente por lá. Exige também o Twitter de cada membro. Alguns mais ausentes, outros se esforçam mais. Isso. Pra estar tá presente no Twitter. Alguns dão até dica de literatura. Exato. É. Bom, eu acho que é isso, né? E seria muito legal se vocês mandassem e-mail e comentassem que a gente faz esse podcast pra vocês ouvirem. Então, muito obrigado por ouvirem e muito mais obrigado se pudessem mandar um e-mail. É de gratidão mesmo. Merci. Merci beaucoup, cara. Merci beaucoup. Bem, o Igor mandou um e-mail, eu vou ler ele aqui o mais rápido que eu posso. Eu vou traduzir em francês. Euromark substituído com o tradutor. Vai, garoto. Vai, ó, frase por frase, traduzindo. Vamos lá. Você tá com o e-mail aí? Lê? Não. Porra. Não, vai falando. É, tradução simultânea. Tradução simultânea. Tradução simultânea. Vai falando aí que o Euromark tá traduzindo. É isso aí, tipo o Oscar, vai, Euro. Vamos lá. Vai, pode. Bom. Salut. Como vocês sabem, sou gremista e, sinceramente, nem eu estava levando fé nesse time do Roger na Copa do Brasil. Calma, as frases têm que ser menores, cara. Como vocês sabem, sou racista e ganhamos a Copa do Brasil. Nossa, não foi isso que ele falou. Você tem que ir falando enquanto eu falo. Caralho, vai ficar uma merda. Não, tá bom assim, tá indo bem, vai. Je suis raciste. E ganhamos a Copa do Brasil. Fé, nem eu estava levando fé. Je suis not levando fé. Not. Nesse time do Roger. Nesse time do Roger. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Pois apesar de muito bem organizado... É um copo do Brasil mesmo. É. Pois apesar de muito bem organizado... É... Organizador. Desde Bocu que... organizador. Pois apesar de muito bem organizado... Desde que ele chegou... Desde que ele chegou... Coisa que o Grêmio não era já fazia muito tempo. Coisa que a Ku Klux Klan não era há muito tempo. Não tinha uma defesa sólida. Não tinha David Braz na zaga. Mesmo com Gerald Hummels em campo. Quem é Gerald Hummels perto de David Braz? Principalmente devido à bola aérea. Travou aqui. Boa tradução. Boa tradução. Além de sofrer do mal que levou o clube a ficar 15 anos sem ganhar nada. Além de sofrer de mar de Arsenal. Não conseguir não ter alguém para decidir na hora que precisa. Não consegui ter atacante como o Jonathan Balotelli. Como vocês mesmos disseram, o Renato basicamente chegou e organizou os problemas do time. Nunca dissemos isso. O Marcelo Oliveira, que é um jogador medíocre. Que é Marcelo Oliveira, mano? Porém, líder da equipe, voltou a jogar decentemente. Do Checo e a Marcelo Oliveira. O Maicon aparentemente virou o homem e deixou de ser um budão que só reclama e não faz nada. Maicon é merda. Merde. Aprendendo a decidir e a se impor contra os adversários e juízes. Maicon deu um carrinho no juiz. A chegada e adaptação do Kahneman cachorro louco. Metendo carrinho, chutando tudo que é bola. Kahneman, cachorro louco. Cachorro louco, né, mano? Tem um jogador do Grêmio chamado Kahneman. Kahneman. Kahneman. Nossa. Kahneman. Eu não sei como pronuncia certo, eu nunca soube. Em francês é Comeru. Kahneman. Metendo carrinho, chutando tudo que é bola da área. Kahneman aprendeu com Ralph. Conseguiu trabalhar bem a questão da cerveja, derby azul e derivados com o mestre Doga. Doga 10, mito, balão de rock. E o Edilson Cachaça, que pelo jeito vinha sendo um problema de fato. Eu disse, eu cachaceiro, tamo junto. Gostei do seu sotaque de Bordeaux. É, exato. Bordeaux. Além do Luan dando uns rolês excessivos nas noites de Porto Alegre. Todos que a gente dá rolê em Porto Alegre. O mesmo que depois de ganhar o título e ainda chamou o Sassa do Inter de cuzão ao vivaço. Bonito. aprovo. É disso que a gente gosta. Infelizmente, pô, acho que Luan cara, e o... Não, rapidinho, só cortar aqui. É por isso que esse time do Grêmio foi campeão. Olha só. Técnico, cachaçinha. Zagueiro, batedor. Atacante, pegador de ex-BBB e ex-cachaceiro. Rei campista, rei das cachaças, bebedor de cerveja, velho. Comedor de churrasco e fumador de derby. Caralho, mano. Esse time tinha tudo pra dar certo. Ó, infelizmente, acho que o Luan e o Wallace saem logo em seguida. Infelizmente, Luan e não sei o outro saem em seguida. Mas se souberem trabalhar bem a base, dá pra suprir a falta dos dois com o Everton. Vulgo Cebolinha. Varios pra tu francês com Cebolinha. Cebolão. Oiona. Essa eu sei falar. Caralho. Mas, e o Jay Smith? Jay Smith é mais um filho do Smith, velho. Não, cara. É... My name is Jalen and I am a Super Saiyan. É esse Jalen. Melhor tradução. Obrigado por me lembrarem que o Yuri Mamute ainda existe. Yuri Mamute, prêmio de melhor do mundo. E o pior de tudo, ainda tem contrato com o Grêmio até 2018 e está voltando agora de um empréstimo. Yuri Mamute terá construído um busto na frente do Olímpico. Que bom, né? Porque o Olímpico foi demolido. Ou há uma estátua colossal na frente do Beira-Rio. E não é que vocês acertaram sobre Arsenal e PSG na Champions? Ah, vá. É porque é muito difícil saber. Muito. Inclusive a gente cravou quase todos, né? Em absoluto das qual que é mais, qual que é mais difícil de saber? Arsenal ou PSG, cara? Sinceramente. PSG, eu acho. Eu acho que não. Acho que é o Arsenal, porque o Arsenal pode ser Barcelona ou o Bayern de Munique. O PSG é certo que vai ser Barcelona. É porque o Bayern de Munique ainda dá aquela esperança. Agora o Barcelona nunca dá. É, verdade. É. Só fiquei triste pelo confronto do Sevilla contra o Leicester. Só fiquei triste porque tenho que escolher entre Leicester e Ganso. Gansonou. Não, mas em francês é foie gras. Verdade. Vocês assistem Masterchef, pô? Verdade. Não sabia. Que dos sem tradição eram os que eu levava a fé que poderiam surpreender algum dos grandes ricos. Sem tradição é Manchester City e Paris Saint-Germain. Sevilha e Leicester sem tradição. Mais que o Manchester City e Paris Saint-Germain. É, sobre o Inter sou suspeito, mas nunca fiquei tão feliz de ver uma diretoria merda. Inter se fuder. Afundar um time com uma torcida que ficou tão arrogante ao longo dos anos, e isso vai ser ótimo pros colorados descerem do salto. Inter vai tomar no cu. Caralho, aí ele deu uma cantadinha. Puta merda, Inter é série B. Puta merda, Inter é série B. Caralho. Ai, como a gente é bobo. Ah. Pessoa fodan. Bobô. Bobô. Bobô. Bobô. Retardo. Por onde andará Bobô daquele do Corinthians? Caralho. Ah, pior que nem retarde é, mano. Ele não tá no... Caralho, o Bobô se chama Davidson. O Bobô se chama o quê? Davidson. Davidson. Prefiro Bobô, cara. Ele também, cara. Eu também, mano. Ai. Ele tá no Sydney FC. Ele saiu do Grêmio e foi pro Sydney FC. Ele tava no Grêmio, olha aí. Caralho. Aí, Igor, o que, que você acha do Bobô? Caralho. Bem, Carlos, acha do rolinho? Ah, cara, depois dessa. Só vou falar, porque depois dessa tradução espetacular, Nero. Só faltou no final o Gesuí caiu pra Gani. É. Top Dicks, motivos para ouvir le prorrogação. Tem que mandar um abraço, hein? Um abraço pra Titas. Um calambro não quer Itachi. Pelo amor de Deus, Carlos, vai rápido com a arte do rodinho. São três vídeos, galera. O primeiro é do Verão, até porque ele tá voltando a jogar bola agora. 41. É porque o Mandorinha só não faz verão, né, mano? Puta que pariu. E o pior, é que ele, o pior é que ele tá começando a jogar na época certa do ano. O segundo é o do Messi, que teve... Não sei se vocês viram, velho. Leo cortou a estátua do Messi na Argentina pela metade. Nossa, você tem sido uma piada muito merda com isso. Olha, faz. Não. Tá bom, então. Ele dá a caneta no goleiro. E o último é o Vitor Luiz do Botafogo dando caneta no Diego, velho. Vai, passa, cara. Bem, então é isso, parte do rolinho. Vamos embora, vamos encerrar o podcast. Então vamos embora encerrar esse podcast, finalmente acabar isso aqui. É, queria agradecer a todos que escutaram toda essa nossa bobeira da ACD, né? Tu não vai agradecer o Titãs? Não, eu ia pedir pro Eiro Marques. Um salve pro Titãs. É, eu ia pedir pro Eiro Marques mandar um salve pra todas as pessoas importantes aqui do podcast pra gente ir embora, né? Já que ele que sabe todos os nomes. É. Um salve pro Titãs. Em francês. Em francês, caralho. É que eu tenho que pesquisar o que é um abraço. Ah, Ancalan. Ancalan por Ancre Itachi. Ancalan por nossa maior fã Natália Tassoni. É o mano das baladinhas e do jogo Joninja, Lucas Costa. Você não pediu um autógrafo pro Pará, cara? Cara, eu tenho vontade de bater no Pará. O Pará é cheio de marra. Não joga porra nenhuma e cheio de marra, filha da puta. Caralho. Mano, se tem alguém que odeia, é o Pará, velho. Ele é tosco assim? Ele é escroto? Mas o Pará nunca jogou no seu time, cara. Não, mas ele é otário, mano. Caralho. Antes ele jogasse, velho, porque não vinha pro meu hotel, velho. Porra, tô quieto dos amigos, filha da puta, me encheu o saco, velho. É sério? Quantas vezes ele já encheu o saco no hotel? Por quê? O que ele fez, mano? Cara, ele é cheio de marca, não curto ele não. Não, você vai contar a história no podcast. É. Cara, não tem, tipo, sei lá, nada. É o jeito dele falar comigo, cara. Ele é marrento, não gosto disso. Ele vira assim, carrega minha mala aí, ô caralho. É isso? Não, porque eu não carrego mala de jogador do Flamengo. Ah, tá. Você passa só a mensagem, só. Não, porra, o jogador do Flamengo não vai me dar nada, manda tomar no cu. Você mandou o Pará tomar no cu? Gostaria, senão se eu mandasse eu sou demitido. Porra, mas... se eu souber que eu... Se eu tiver de aviso prévio... Não, se bem que eu aí vou mudar justa causa, não sei. Se eu tiver de tomar aviso prévio... Mano, mas a vontade é, sabe o que tu faz? Tu dá um aviso prévio, aí passou o aviso prévio, tu vai lá um dia, bom, como se nada tivesse acontecido e manda o cara tomar no cu, tá ligado? Aí parar, vai tomar no cu. Aí ele falou, tu vai ser demitido, ele vai, já saí. Foda-se. Já viu o Caio Ribeiro, cara? Caio Ribeiro não, viu o Thiago Leifert. Porra. Pô, eu queria pedir um autógrafo pro Caio Ribeiro, cara. Caio Ribeiro, velho. Na verdade, assim, o Caio Ribeiro é um dos. O que eu mais queria pedir autógrafo era... Caralho, esqueci o nome do cara. Era tão irrelevante que eu ia falar que... O que eu mais queria era o Casagrande, mano. Pô, com certeza, Casão, velho. Casagrande. Tá pegando até o Brasil, não, véio. Não. Que Casão, mano. O cara que eu mais queria era Ivan Moré. Nossa. O Crave não quer Bruno. Pedir... Bruno. O Crave não quer pedir autógrafo pro Caio Ribeiro, não. O Crave quer ouvir Last Kiss junto com o Caio Ribeiro. Nossa, nossa, é verdade. Last Kiss do Pure Jam. Caralho. Caralho, qual foi a música que ele ainda não tinha transado? Ele podia escolher essa, né? Exato, exato. Essa música mesmo. Last Kiss do Pure Jam. Quando você tá num lugar com o Caio Ribeiro e começa a tocar da Lenny Kravitz, cara, já fica até... Eu já fico esperto. Eita porra, Lenny Kravitz e Caio Ribeiro. Jacan. Igualzinho tá conversando com o Jacan. Caralho, mano. Cara, é muito bobo, mano. Ou, na moral, alguém tem que estudar esse moleque, velho, porque doença mental realmente passa, cara. Puta que pariu, velho. Não, não que a gente já não fosse doente mental antes, tá ligado? Mas hoje passou, viu? Hoje deu uma... Hoje foi foda, mano, na moral. Nossa. É o Caio Pagani, mano. O Silvio Santos vai pedir pra doar pra gente no Teleton, tá ligado? Ajuda essa galera. Sabe o que é isso? É Caio Pagani. Você fica botando Caio Pagani pra botar antes do cash é foda também. Caralho, depois fica Pagani de francês. Esse podcast tem muito poucos ouvintes. Joga, mano. Joga em todo lugar, cara. Cara, o Carlos vai estar na Fox Sport, mano. Aí você vai ver o prorrogação na Fox Sport, velho. É, ele tem um alto risco de ser demitido no primeiro dia. Eu também acho. Se um dia eles pararem pra ouvir isso aqui, eu vou ser demitido. Você não coloca isso no seu currículo, não, né? Então, eu coloco só o Ed. Tomou no cu já. Cara, eu acho menos pior que o Krav que mostrou pra namorada, mano. É verdade. Nossa. Coisa, né? Não, isso aí já acabou o podcast, já, né? O quê? Quem disse que acabou o podcast? Cara, só vai acabar que... quando eu falar ser fini, cara. Caralho, mano. Oh, eu imagino muito uma reportagem assim, tipo, na Ego. Repórter da Fox Sport deprecia deficientes, tá ligado? Esse tipo de coisa. Caralho, a minha sorte é que acho que com os piores eu não tô, tipo, do Alex, na cadeira de rodas com o Valente. Não, você caralho. Faz parte, você tá corroborando. Você tá corroborando mesmo, cara. Você é o co-criador, amigo. É, não, isso eu não sei, mas fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê, cara? A gente só dá a cria, velho. Que o lembrando que eu não sou co-criador, viu? O primeiro progresso que eu vi foi o 8. Bem, lembrando que você foi quem fez as piores piadas, né, mano? Né, Negresco? Do Negresco nunca entrou. Ninguém graças sabe o que, que é. Graças a Deus também. Graças a Deus. Nem... Eu acho que o limite chegou nessa piada do Negresco. Até hoje, tudo que a gente falou, deficientes físicos, deficientes mentais, tudo que a gente falou, brincando com a morte das pessoas, não chega ainda na piada do Negresco. My name is Jalen, and I am a Super Saiyan. International Superstar Soccer Deluxe.